cabecinha, eu recordo quando criança. Sentindo dores, tu me acolhias em teus braços, mamãe. Ao olhar no teu semblante, vejo a doçura do teu lindo rosto envelhecido pelo tempo se fez julgar. Minha querida mãezinha, eu te adoro. A Deus em si nem te peço, por ti eu imploro. Embora que em dias passados eu te fiz sofrer, amei e ainda te amo, mamãe querida. Chorava, tuas mãos me acalentavam. Mesmo sendo inocente, tão confortado, eu sorria, mamãe. Agradeço ao grande Deus, tão poderoso, por ter te incumbido a me instruir em seus santos caminhos de amor, mamãe. Minha mãezinha querida, eu te adoro. A Deus em silêncio prece, por ti eu imploro. Embora que em dias passados eu te fiz sofrer, amei e ainda te amo, mamãe querida. Pois minha mãezinha querida, eu te adoro. A Deus ensine te prece, por ti eu imploro. Embora que em dias passados eu te fiz sofrer, amei e ainda te amo, mamãe querida. Embora que em dias passados eu te fiz sofrer, amei e ainda te amo, mamãe querida.